Uma noite assim é muito bom. Na sintonia do amor, curtindo a madrugada. Nos passos certos da noite, eu vou por essa estrada. A ginga tá no sangue, o DJ faz a virada. Com Indie Gang, o som é funk, arrepia a pele guarda. Rap, soul, puro samba, o gueto mestiço vivo forte com a herança africana. Soberana, malandragem, brazuca, compõe e batuca. Talento no futebol, na música. Vol e convicção, função de miliano. Raiz do rap paulista interiorano. Frutas do bem, exceção em mais de 100, diferentes porém. Entre humanos com desumanos, tem vários manos de plano. Conscientes e certos pra encontrar o tesouro do amor. Nessa noite estamos perto. Um bom perfume, o melhor pano. Cabelo raspado, tudo certo para o combinado. Do lado a mulher certa, boa companhia pra festa. Sangue bom, não tô solteiro. Positivamente maloqueiro, criado no gueto. Fez história com os depoimentos. Os versos do quarteto, flashback no ar. Então pra comemorar, campari, whisky com gelo. Na pista loira dança, pretinha solta o cabelo. O rap me deu autoestima, bons conceitos. Sou assim como viver os pretos. No romantismo antigo dominado pelo som. Sou de negão assim que começou e dominou. Freestyle é referência. A paz agradece, vou vivendo com inteligência. Nossa festa, quero dançar. Como foi que não pode parar? Som de pinto, tenho dó. Uma noite assim é muito bom. Nossa festa, quero dançar. Como foi que não pode parar? Som de pinto, tenho dó. Uma noite assim é muito bom. O rolê positivismo traz o bem-estar. Reveustro otimismo, boa ideia pra tocar. Vamos celebrar lindo. Não fazer feio é o que há, seja bem-vindo na função. Só guerreiro, Deus é o primeiro e derradeiro. Sempre fazendo seus filhos alegre com ou sem dinheiro. Pense nas coisas boas da vida, oferece, negou. E não dê sopa aos que te prejudicam, a vida tem valor. Firmou, a noite tá da hora pra curtir. Rolou um som de Emiliano, eu não ouvia. Tamo aí só na paz, sem intriga. E assim vamos que vamos, rapaz. Som da perifa, de bem com a vida. Graças a Deus, jovem, cabeça erguida e mente articulada. Eu vou além, o meu trem não sai da linha, segue assim. Me convém mandar a rima, o rap pra mim. Sim, foi importante, continua sendo. Até o fim, bastante luta. Temos que ficar atento, prevenindo usar de prontidão. Vigiar o certo pro inimigo não roubar do coração. A retidão das palavras que escutamos pra restauração da nossa alma. Certo, mano, dialogando com os adeptos. Mente aberta, representando o val e convicção periférica. Desde as épocas do vinil e fita cassete tio. Tempos bons de mil, quem curtiu, curtiu. O som da hora na vitrola. Se até hoje toque a gente gosta, é sinal que não é moda. Nessa festa quero dançar. Como foi que não pode parar? Som de pinto, tenho dó. Uma noite assim é muito bom. Nessa festa quero dançar. Como foi que não pode parar? Som de pinto, tenho dó. Uma noite assim é muito bom. Campeão, sangue bom, consciente como sempre. Os irmãos faz no coração e Deus na frente. Onipotente pra abençoar o nosso rolê. Gente da gente sabe o que eu quero dizer. Considero uma missão, positivo é a meta. Música no coração, corre nas artérias. Convicção periférica e voz. Tamo junto pra incentivar as coisas boas do mundo. Apesar dos pesares, de tantas imundícias. A noite sabe curtir, não perde o clima. Periferia com postura e bom comportamento. Não pensar que a loucura é divertimento. Que o nosso movimento pode ser discriminado. Mas depende de nós pra ser valorizado e com virtude curtir. Nosso som de origem, não pensar que aqui é salão para ringue. Aqui não vale tudo, aí mano, pela rua. Briga, drogas e armas, não foi tudo quem criou. Temor ao Criador, do céu e da terra. Nem tudo é lícito, aqui tem a regra. A música que alerta com ordem e progresso. Uma boa festa merece os periféricos. Talvez um remédio pra curar a disciplina. A imagem dos manos tem que ser positiva. Se somos perseguidos por causa de uns de outros, mas fico tranquilo porque acredito no renovo. Nessa festa quero dançar.